Mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado de penar. Meu Deus. Sem haver uma solução. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Me diga, gente. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? No tempo do 10 e do 20 se vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão.